linhagem gauchesco. Todos perguntam quem eu sou e onde eu vim. Com um sorriso estampado em meu rosto, minha resposta se repete sempre assim. Eu sou da terra que o progresso se expande, venho vindo do Rio Grande, sou gaúcho de Erechim. Deixei os pagos pra conhecer outras terras, do Rio Brasil, do começo até o fim. Quantos lugares de riquezas conheci, cidade linda que parece um jardim. Mas pra meu gosto a verdade seja dita, não existe mais bonita que a cidade de Erechim. É. Me perguntaram se lá tem prendas bonitas, está na cara que eu respondi que sim. As gaúchinhas são lindas por natureza, eu falo e provo pra não duvidar de mim. Não exagero quando eu digo nesse verso, parece Miss Universo, as gaúchas de Erechim. Esses dias voltarei lá pra Querência, vou ver a China que esperou tanto por mim. Levar de novo meu abraço a gauchada, aqui tão longe a saudade não tem fim. Estou voltando pra cidade do progresso, e cantando eu me despeço, até breve Erechim. Estou voltando pra cidade do progresso, e cantando eu me despeço, até breve Erechim. Agora vamos homenagear, sabe quem, Chiquito? Quem? Os mateadores do Rio Grande do Brasil. Chimarrão! De Bruno Deia! Eu quero um chimarrão pra matar a sede da tradição. Eu quero um chimarrão pra matar a sede da tradição. Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento, pra cevar o pai da moça a consentir o casamento. Chimarrão lá na cozinha é de relacionamento, pra cevar o pai da moça a consentir o casamento. Eu quero um chimarrão pra matar a sede da tradição. Eu quero chimarrão pra matar a sede da tradição. Chega aí, Ivan, toma um mate comigo. Contigo, parceiro. Eu quero chimarrão pra matar a sede da tradição. Eu quero chimarrão pra matar a sede da tradição. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica se é cevado e servido por mão de moça bonita. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda fica se é cevado e servido por mão de moça bonita. Eu quero chimarrão pra matar a sede da tradição. Eu quero chimarrão pra matar a sede da tradição. Lá onde eu morava, peguei João, me acompanha aqui. Lá onde eu morava era um rancho de madeira, e nos pés das laranjeiras aos farinhos a cantar. Eu descalço correr pelo gramado, calça curta de riscado e um tirante pra amarrar. Onde eu morava era um rancho de madeira, será bom com a vida inteira para a gente se lembrar. Quando se fala o olhar fica distante, parece que nesse instante eu ainda moro lá. Hey, hey. Canta o verso, João, tá bonito demais. É um prazer. Curte. Onde eu morava, você sabia que é geada e o cabo da enxada é uma questão de acostumar. Mãos calejadas não estranham o trabalho, nem os pés pisam no orvalho, faz a gente se queixar. Onde eu morava era um rancho de madeira, será pouco a vida inteira para a gente se lembrar. Quando se fala o olhar fica distante, parece que nesse instante eu ainda moro lá.